fazendo o quê? Essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar. Se liga e vem na minha, tá fazendo o quê? E essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar. Jogar conversa fora. Você tem 10 minutos pra me esperar lá embaixo. Se arruma logo, eu tô passando aí agora. Tá fazendo o quê? Hey, essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar. Ah, se liga e vem a minha. Tá fazendo o quê? Hey, essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar. Se liga e vem na minha. Não vem com essa que essa hora já tá de pijama. Que ia sair com seus amigos, mas furou o programa. Não me venha com esse papo, eu não vou desistir. Será que não percebe que de mim você não vai fugir? Mas tá fazendo o quê? Essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar. Se liga e vem a minha, tá fazendo o quê? Hey, essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar. Ha, se liga e vem a minha. Para com esse jogo duro. Eu sei, você também tá afim. Sai de cima do muro. Dá uma chance pra mim. Que essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar. Ah, se liga e vem a minha, tá fazendo o quê? Essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar. Ah, se liga e vem a minha. E jogar conversa fora. Você tem 10 minutos pra me esperar lá embaixo. Se arruma logo, eu tô passando aí agora. Tá fazendo o quê? Essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar. Se liga e vem a minha. Tá fazendo o quê? Essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar. Se liga e vem a minha, mas tá fazendo o quê? Essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar. Se liga e vem a minha, tá fazendo o quê? Essa hora aí sozinha, deixa eu te buscar.